na boa, curtindo a pampa, noite de samba, mandando meu rap. Vou só na moral, até gringo paga um pau. Eu vou só na minha, eu não deixo brecha no som da favela. Ativa no ar, a minha voz vai ficar para sempre em sua mente. Então deixa com a gente, batida de band. Se liga, vem ver, vem pra cá, chega mais aí. É o que liga, é o que manda, o rap domina. Nós estamos na área, nós estamos em cima. No morro é assim, sangue bom, chega mais. Sem treta, tudo na paz. Eu sinto firmeza, assim gosto de ver. É tudo alegria, sente só, pode crer. Hey DJ, rola mais um som de drão, huh? Bam, bam, bam, é foda, é o som da favela. Olha ela, cheia de mano, cheia de mina. Hoje tem festa, eu tô nessa. Tá tudo belo, tá tudo lindo. Esse é o morro, seja bem-vindo. Nossa festa começou e vai rolar a noite inteira. Vai rolar. Todo mundo diz falou que de nós, falou Isidal. É o som da favela, é pesado, apavora. Quer curtir? Então é da hora. Tô dentro do morro, tô aqui em cima. Conheço uns mano, conheço umas mina. Tô em casa, tô bem aqui. É limpeza, é firmeza. Olha lá, mano, olha lá. Que gostosa acabou de chegar. Eu conheço, é embaçado. Deixa quieto, ela tem namorado. E a noite vai, a noite continua. No clube do morro, agora na rua. Vou tomando uma cerveja gelada. Só de leve, não pega nada. Vou com ela no bar. Vou pagar uma dúzia pra gente tomar. Encontrei mais uns camarada. Vou voltar só de madrugada. Em busca da paz e da liberdade. O rap é a voz que fala a verdade. Esse é nosso povo, esse é nosso som. O som da favela. Nossa festa começou e vai rolar a noite inteira. Vai rolar. Todo mundo diz ho! Chega mais sangue bom, aqui é firmeza, o som da favela. Com certeza os mana que canta e grita. É o som da favela, moro. Agita, chega vem você, pode ouvir, pode ver. Sangue B, pode crer, deixa rolar, deixa comigo. E aí, Naldinho? Vamos nessa, bandido. Vou levando, mandando meu rap. Agito, eu canto, eu danço, eu grito. Vou na moral, eu não deixo brecha. O som da favela é a nossa festa. Cheio de mano, cheio de mina. Hoje tem festa, eu tô nessa. Tá tudo belo, tá tudo lindo. Esse é o morro, seja bem-vindo. Nossa festa começou.